sendo uma coisa, apesar de ser domingo hoje, vocês estão cansados já? Querem acabar logo? A gente tem planos aí pra um show longo, pode ser? Pode ser? A gente não esperou tanto tempo pra fazer esse show, já passou o jogo do Corinthians, já foi campeão.